termos que o Senhor tem nos chamado esses dias para uma caminhada mais íntima com o Senhor, mais próxima. E nós temos sido desafiados, né, através da palavra. E eu creio que essa palavra vai falar com você essa noite. Amém? Se você pegar a palavra de Deus, você vai ver algumas pessoas que andaram com Deus, né? Tem uma figura bem interessante que a Bíblia fala dessa pessoa e fala muito curto, na verdade, né? Que é Enoque. Quantos já leram sobre esse camarada? E ele anda com Deus e você vê que ele andou de tal forma com Deus que chegou um momento que a Bíblia diz que ele já não era mais. E, irmãos, eu quero chegar nesse nível. Esses dias que o pastor Heber estava ministrando aqui, eu estava compartilhando com ele sobre isso. E sabe, irmãos, esse é o desejo do meu coração. Começar a ver a loucura de Deus por aqui. A gente está adorando o Senhor aqui, as coisas começarem a acontecer. Os demônios não aguentar, sacudir a pessoa aí. Você está preparado para alguém sacudir endemoniado aí do seu lado? Pergunta aí para o seu irmão, está preparado, irmão? Porque quando Jesus chegava em alguns lugares, as pessoas se agitavam, os demônios sacudiam nas pessoas e saíam. E não só isso, né? Você vê muitas outras manifestações de Deus. E se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que isso não ficou só na Bíblia. Tem muitas pessoas, o ímpio, essa é uma defesa do ímpio, na verdade, né? É um dos argumentos do ímpio. Ah, a Bíblia é um livro antigo, né? Como se as coisas da Bíblia não acontecessem mais. Eu não sei você, mas eu vejo a manifestação de Deus até hoje. Quem pode testemunhar disso? Eu ainda vejo Deus curando até hoje, eu ainda vejo Deus libertando, eu ainda vejo Deus salvando. Mas tem pessoas que, infelizmente, não querem andar com Deus, né? Agora, na palavra de Deus nós temos esses exemplos. Enoque é um desses exemplos. Nós temos também Noé. Noé foi uma pessoa que andou com Deus. Amém? Você vê, por exemplo, Abraão. Que, na verdade, qual era o nome dele antes de ser Abraão? Abrão, né? Uma das figuras de aliança no Antigo Testamento é a troca de nomes. Se você não sabia, você vai saber agora, né? Mas Abraão se tornou Abraão porque Deus embutiu o nome dele dentro do nome de Abraão, né? E você vê vários desses tipos de aliança, desde o Antigo Testamento, na verdade. Mas Abraão foi uma pessoa que andou com Deus, até o ponto mesmo de Deus provar Abraão, você sabe da história. Então nós temos todas essas figuras. Eu poderia citar aqui algumas figuras na história, depois dos tempos bíblicos, né? Por exemplo, nós temos John Wesley. Você já deve ter ouvido falar de John Wesley, Charles Finney. Quantos já ouviram falar desses grandes evangelistas, avivalistas, né? Charles Finney mesmo tem muitas histórias interessantes sobre ele. Quando ele pregou uma vez no estado de Nova York, dizem os historiadores que não houve mais festas, aquelas festas da época, né, que eram os bailes, isso em 1850. Nos próximos 6 anos, acabaram as festas da cidade. Não tinha mais festa para carne na cidade. Depois do dia que aquele homem passou e pregou na cidade, no estado. E disse que mais de 100 mil pessoas foram ganhas para Jesus através da obra daquele homem. Irmãos, eu creio que Deus está preparando um povo esses dias para isso. Quantos querem fazer parte disso? Quando eu vejo o pastor Heber e alguns homens de Deus, eu falo o pastor Heber, né, porque ele esteve aqui falando exatamente disso, né? Quando eu vejo alguns homens de Deus falando sobre avivamento, sobre o mover do Senhor, sabe, irmãos, isso não é só empolgação. É o que nós queremos ver. Eu quero provar, irmãos, o que é ser arrebatado, estar em um lugar, ser transportado para outro lugar. Olha, vai ali pregar, aquela pessoa ali está lendo a Bíblia não está entendendo, você vai explicar para ela lá, né? Igual em Atos. É isso que eu quero viver na minha vida, irmãos. Eu já vivi umas coisas doidas de Deus, mas eu acho que ainda é muito pouco. O que, que você acha do que você viveu até hoje em Deus? Você está satisfeito com o que você viveu em Deus até hoje? Você acha que está bom? Até o que você viveu em Deus hoje está suficiente? Você está satisfeito? Quantos estão satisfeitos aqui? É um direito meu, é um direito seu. Mas eu creio que Deus tem nos chamado para mais. Nós falamos aqui de alguns exemplos de homens que andaram com Deus. Dizem que Charles Spurgeon uma vez estava testando, na época não tinha equipamentos de som como a gente tem hoje, né? Eu, por exemplo, com a minha voz fraquinha, eu não consigo falar muito alto, né? Se eu começar a forçar um pouco a voz, a minha voz vai embora. E naquela época, para ser pregador, tinha que ter gogó mesmo, né? Então, graças a Deus, eu nasci na época certa, né? Então, naquela época, Deus ia ter que dar uma incorporada aqui nos pulmões. Mas dizem que Charles Spurgeon estava uma vez testando a acústica do local, e aí ele gritou bem alto, né? Jesus te ama! E uma pessoa que estava passando lá fora, na hora, se ajoelhou e começou a confessar os seus pecados e recebeu Jesus como seu Senhor. E são muitas as histórias desses homens de Deus, irmãos. Não são histórias, são histórias. Pessoas que passaram, pisaram nessa terra. Por exemplo, hoje, para nós termos esse espaço aqui, essa liberdade para falar de Jesus, para nos reunirmos em nome do Senhor Jesus, algumas pessoas já deram a vida por isso aqui. Algumas pessoas morreram por isso daqui. Para nós estarmos aqui hoje, irmãos, pessoas morreram. E eu não estou falando da Bíblia, eu não estou falando lá de Jerusalém, eu não estou falando dos países perseguidos. Eu estou falando do Brasil mesmo. Sabe, eu creio que Deus tem nos chamado. E eu creio, irmãos, que nós vamos viver uns momentos um pouco difíceis aqui no nosso país. Eu tenho essa impressão, não sei quanto a você, mas Deus tem nos chamado para ter comunhão com Ele. Amém? Você crê nisso? Diga assim comigo: Deus tem me chamado para ter comunhão com Ele. Deus tem nos chamado para ter comunhão com Cristo. Eu falei aqui de ter comunhão com Deus, de andar com Deus, né? Citei alguns exemplos de homens que andaram com Deus. Mas a palavra de Deus diz, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, você não precisa abrir, a palavra de Deus diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Irmãos, é possível da mesma forma que quando eu me casei e eu me tornei uma pessoa só com a minha esposa. É possível nós termos comunhão, nós desfrutarmos de intimidade. Hoje, a Bíblia, pela palavra de Deus, nós entendemos que eu e minha esposa somos um. Quem é casado aqui pode dar um glória a Deus? Amém? Tem coisa melhor do que essa? Você sair do culto aqui agora, né? A moçada vai tudo assim lá pro Toutas, pra onde mais? Pro Aop. E você vai pra sua casa namorar com a sua esposa. Tem coisa melhor do que isso? Né? Os jovens pensam assim: os jovens vão querer me matar depois do culto, né? Ah, o que a gente faz hoje? A gente pede uma pizza, a gente vai no Aop, vai no Saldanha. Aí a gente fala assim, né? Vamos pedir uma pizza lá, dar uma namorada boa em casa, né? Você tem motivos excelentes, né? Motivos melhores, não é verdade? Mas fica na bênção aí, solteiros, que o seu tempo vai chegar. Amém? Solteiros, espera firme no Senhor aí. Não mela o negócio, não. Não faz meleca no negócio. Continua firme esperando que o Senhor tenha o melhor para você. Amém? Se tiver um solteiro perto de você, fala para ele aí, ó. Fica firme que o Senhor tem o melhor para você. Amém? Umas dicas rápidas para os solteiros aí: ora bastante, toma bastante banho gelado, amém? Onde que eu estava mesmo? Mas nós somos um com o Senhor, amém? É brincadeira aqui, irmãos, eu estou falando aqui dos jovens, mas é o tempo que você pode desfrutar tanto de Deus, se você souber aproveitar esse tempo. Tem muito jovem que tem gastado o seu tempo da juventude em relacionamentos. Se você se ocupar do Senhor na sua solteirice, ah, meu irmão, como você vai ter um casamento abençoado? A minha amada, não sei nem por que eu estou falando isso, gente, nem é o assunto da pregação. Deus deve ter alguma coisa com isso, né? Mas a minha esposa apareceu na minha vida no momento em que eu menos estava pensando em namorar, casar, esse tipo de coisa. E eu estava tendo experiências muito boas com Deus. Aí ela apareceu. Aí os olhinhos brilharam e o resto você já sabe, né? E Efésios Olha que interessante, capítulo 3. Eu tô falando alguns textos rapidinho, assim, você não precisa abrir, não. Nós vamos colocar aí na tela também. Efésios capítulo 3, o apóstolo Paulo ora. Aqui é o apóstolo Paulo orando. Ele ora para que Cristo habite nos corações dos crentes. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser por meio do Espírito. Versículo 17, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Quantos querem ser cheios de toda a plenitude de Deus? Mas antes de tudo isso aqui que Paulo falou, ele falou uma coisa. A oração dele é para que Cristo habite no coração dos crentes. Ah, mas Jesus já mora no meu coração, né? Mas Paulo está falando aqui para que Cristo habite ricamente no seu coração. Irmãos, você não concorda comigo que é uma desculpa, às vezes, de crente acomodado, né? Ah, Jesus já mora no meu coração, né? Aí não vai para frente nem para trás na vida cristã, né? Passa 15 anos, ele continua com os mesmos maus hábitos, os mesmos palavrão, as mesmas mania feia de caráter, com as mesmas dívidas. Está entendendo? Irmãos, progredir na vida cristã não é trocar de carro. Progredir na vida cristã não é sair do aluguel e ir para uma casa nova, como a gente vê muitos testemunhos na televisão. Progredir na vida cristã é ser mais santo, mais parecido com Jesus. É amanhã uma pessoa olhar para você e falar assim: rapaz, como você está diferente. Tem alguma coisa diferente em você. É a pessoa olhar para você e falar assim: meu, mas você tinha uma cara de carrancudo, feio, né? Quantos já passaram por essa experiência? Não é tremendo? A pessoa olhar para você e falar assim: rapaz, deixa eu te confessar uma coisa, você era mais feio que bater na mãe, né? Mas olha que coisa linda que você está hoje. Fala para o irmão que está do seu lado aí: irmão, você podia ser mais feio que bater na mãe, mas olha que coisa linda que você é hoje. Olha, mais feio que bater na mãe, essa aí vem do pastor Geraldo, tá? Pra quem não sabe, quem conhece ele já entende o resto, né? Não precisa nem explicar. Tem coisa mais feia do que bater na mãe, irmãos? Tem. É a gente quando não era crente. Era um troço feio. Alguns de vocês aqui chegaram, tudo estrupiado aqui, ó, chorando aqui na frente, aceitando Jesus. Só o pó da raviola, só o pozinho. Mas sabe qual que é o problema? É que se você não decidir progredir na sua vida cristã, irmãos, vai passar 10, 15, 20 anos. E aí, o que você alcançou em Deus? O que você pode dizer? Ah, quando eu me converti há 20 anos atrás era uma bênção. E hoje? Ah, quando eu me converti era uma bênção, né? É uma bênção. E tem pessoas que você conversa, irmãos, e não sai disso, não tem nada novo. Entende o novo que eu estou dizendo aqui? E aí, uma coisa que eu aprendi muito com o pastor Heber, irmãos, o tempo que eu morei com ele, e mesmo até hoje quando eu encontro com ele, é muito comum ele chegar e falar assim: e aí, o que Deus está falando com você? Deixa eu fazer uma pergunta para você hoje. E aí, o que Deus está falando com você? Porque você sabe que Deus fala, né? O tempo todo. Mas você escuta? Pergunta para o seu irmão aí: e aí, meu querido, o que o Senhor anda falando com você esses dias, na palavra? No seu momento a sós com Deus lá, o que você está aprendendo dele? Ah, pastor, eu estou lá naquela comunhão calorosa do trem, 7 horas da manhã, né? Aquela comunhão. Hoje no frio, as pessoas estão até agradecendo por estar ali dentro, né? Todo mundo naquele frio, quando entra naquele frigorífico lá do trem, mas fica quentinho, né? Todo mundo junto assim. Mas olha que bênção, você tem hoje, você pode pôr uma Bíblia no celular, não é? Você não é mais obrigado hoje a ficar ouvindo o funk da pessoa que está do seu lado, né? Você não precisa ouvir. Você pode pôr um louvor lá abençoado no foninho. Você também, se quiser, pode ouvir, né? O tapa na cara do capeta, né? Tem uns que sabem aí. É o funk do tapa na cara do capeta, né? Você pode pôr o seu foninho de ouvido lá, abrir a sua Bíblia e ter profundas revelações com o Senhor dentro do trem. Talvez até ter que segurar lá, né? Porque tem hora que empolga, né, irmãos? Eu acho engraçado as pessoas hoje julgam tanto, né? Porque os crentes são tão mornos, né? Mornos ou mornos? Mas você entendeu, né? Todo mundo morno. E aí as pessoas veem um camarada assim, dando um aleluia mais alto, mais empolgado, dando uma sapateada, e acha aquilo esquisito, né? Nossa, crente é um negócio esquisito, né? Mas ninguém tem pudor na hora de gritar gol, quando o Brasil faz gol, né? Na hora que o Timão faz gol lá, na hora que o Tricolor faz gol, você esquece tudo, né? Grita, pula cadeira, pula da cadeira, chuta as coisas em casa. Mas é engraçado, né, que com Deus a gente tem que ser religioso, é isso? Não, com Deus tem que ser tudo aleluia, silêncio, né? Sabe, irmãos, é tempo de nós provarmos as coisas malucas de Deus. Amém? Essa é a oração de Paulo, que Cristo habite ricamente no seu coração. Para que você não consiga, sabe, ser tanta coisa de Deus dentro de você que você não consegue ficar calado. Irmãos, eu oro, irmãos, para que essa igreja aqui seja igual o Valzinho. Já cruzou com o Valzinho aqui em Poá? Cruza com o Valzinho. O que ele está fazendo no centro, hein, Valzinho? Só falando de Jesus. Aonde encontra com o Valzinho está com alguém falando de Jesus. Irmão, se nós tivéssemos pelo menos uns 20 Valzinhos aqui. Sabe por quê? Porque você dá o que você tem. A gente oferece o que a gente tem. Ninguém dá o que não tenha recebido. Eu falo muito de futebol, porque é o que eu vivo. Eu falo muito de filme, dos últimos lançamentos, é porque eu vivo isso. Eu falo muito de videogame, é porque é o que eu despendo meu tempo, é nisso. Eu falo muito de diversão, de lazer, é porque eu faço isso. Tem alguns que têm até alguns motivos mais nobres, né? Fala muito da família, dos filhos, da esposa. Às vezes é o que ele dá mais prioridade. Mas, irmãos, o Senhor está nos chamando para priorizar Ele nas nossas vidas. Priorizar o reino de Deus nas nossas vidas. Sabe, irmãos, eu creio que eu gostaria muito que chegassem dias aqui em que a gente não aguentasse parar de pé aqui mais, por causa da glória de Deus. Às vezes eu penso que Deus segura a glória dEle, porque Ele olha assim para os crentes, né? E pensa assim, eles vão fazer o que com isso? Tá entendendo? Eu vou derramar para quê? Para ficar purpurina gospel? Ficar todo mundo pulando lá? E ir para casa, todo mundo feliz para casa e acabou? Vida cristã? Segunda-feira todo mundo volta ao normal? O Espírito Santo em Atos, quando ele enchia a igreja, irmãos, imediatamente, você lê isso em Atos, as pessoas saíam proclamando o evangelho com ousadia. Esse é o resultado da glória de Deus. Você lê em Atos, o Espírito Santo encheu aquela casa e as pessoas saíam ousadamente pregando o Evangelho. Então Deus, irmãos, tem nos chamado para ter comunhão com seu Filho, para que Cristo habite ricamente no nosso coração. Algumas igrejas, irmãos, e essa igreja dos últimos tempos, né, que está representada pela igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse, você vê que ali é o, talvez, vamos dizer assim, é o extremo, o exemplo extremo, Jesus batendo do lado de fora da igreja, do lado de fora da porta da igreja. Dá para você imaginar uma situação dessa? Jesus batendo lá fora, a porta fechada, desculpa o exemplo aqui, né? O Carlinho e o Gilmar fecha lá, não, o senhor não pode entrar aqui, que agora temos a nossa programação aqui, né? E Jesus lá batendo. Aí Jesus fala, mas vocês são meus obreiros, deixam eu entrar. Eu quero agir na vida deles. Não, senhor, deixa nós cumprirmos a nossa programação aqui primeiro, né? Quantos estão entendendo? É mais ou menos isso que Jesus falou aqui para a igreja de Laodiceia, né? Vocês não são frios, não são quentes. O problema é esse. E ele fala, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que, que vai acontecer? Eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A ceia, nas escrituras, nos tempos bíblicos, ela representava também era uma forma de aliança, como a troca de nomes. Ceiar juntos, ter uma refeição juntos, também simbolizava uma aliança. Irmãos, Deus está desejoso de ter comunhão conosco. Amém? Você quer um exemplo disso? A palavra de Deus está repleta de figuras, cheia de figuras, e eu vou falar do Novo Testamento mesmo. Olha como Deus está desejoso de ter comunhão com a gente. Por exemplo, Jesus se compara com um noivo e a sua igreja ele compara com a noiva. É a minha noiva. Como que você trata a sua noiva? Quem que é casado aqui? Deixa eu ver. Casado e noivo. Como que você trata a sua noiva? Vai lá, vai pro salão lá, leva pro salão mais meia boca lá, faz qualquer coisa lá, tá bom. É assim? Como é que você faz? Hã? Leva lá na Antônia pra dar aquele trato no Instituto Musclemania, né? Pra dar aquele trato. Tem até a banheirinha lá, né, Toninha? Tem hora que tem que até que acordar as noivas lá, né? Cochila na banheira, assim. Não é assim que se faz com noiva? A noiva a gente embeleza. Dá um trato. É assim que Jesus trata com a igreja. Outro exemplo. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Ou seja, toda a vida que eu produzo vai para vocês. Todos os frutos que vocês produzem vêm de mim. Vocês estão ligados em mim. Irmãos, olha que exemplo de amor, de ligação profunda. Tem capítulo do Evangelho de João inteirinho só sobre isso. Jesus explicando que ele é a videira. Nós somos os ramos. Jesus diz, eu sou a cabeça. Vocês são o meu corpo. Olha só, nós falamos de um exemplo de intimidade, nós falamos de um exemplo de ligação, agora nós temos aqui um exemplo de representação. Você não só é ligado a Ele, você não só é o amado dEle, você também representa Ele. Você é embaixador dEle aqui. Você responde por Ele aqui. E talvez, irmãos, a figura aí que eu particularmente mais gosto, não sei você, ele se autodenomina nosso pastor. E nós somos as ovelhas dele. Jesus disse que as que são dele, nenhuma se perde. Eu me entristeço às vezes quando algumas pessoas se afastam e se desviam, irmãos. Mas eu tenho sempre uma confiança no meu coração. Porque Deus sabe quanto que nós aqui, pastores e líderes, talvez você pense diferente porque você não anda junto com a gente. Não vê muito a realidade das coisas. É muito fácil falar quando a gente está de longe, né? Não é fácil criticar quem está de longe? Esse pastor não vai atrás do povo, né? Mas a Bíblia diz assim que a ovelha ouve a voz do seu pastor e segue. Agora, irmãos, nós somos chamados por Deus para cuidar desse rebanho, com certeza. E isso é um encargo que nós temos no coração. E você pode ter certeza, irmãos, que nenhuma das que são do Senhor vão se perder. Jesus cuida das ovelhas dele. Ele é o nosso supremo pastor. Irmãos, veja isso. Olha a relação de Jesus conosco. Será que isso não mostra, irmãos, suficientemente que Deus deseja, que o Senhor Jesus, né, Deus deseja ter relação conosco, relacionamento conosco através da pessoa de Jesus? Através desses exemplos está claro, irmãos, que Jesus compartilha de si mesmo. Quando ele parte o pão ali com aqueles discípulos, ele está dizendo ali de forma prática para eles, olha, o meu corpo está sendo dilacerado, partido por vocês. Toma aqui, ó. Meu corpo para vocês. Comunhão com Jesus. Diga para o seu irmão, Deus está chamando você para ter comunhão com Cristo. Para não fazer acepção de pessoas, fala para quem está do outro lado também. Deus te chama para ter comunhão com Cristo. Amém, irmãos? Você crê nisso? Amém? Quantos creem nisso? Ô, pastor, eu achava que era tudo a mesma coisa, né? No fim de tudo é a mesma coisa. Mas cada um tem uma representação muito específica. Andar com Deus é uma coisa. Ter comunhão com Cristo é uma coisa. E, não menos importante, a comunhão no Espírito. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, a palavra de Deus diz que nós fomos batizados no mesmo Espírito. E é nesse assunto que eu queria chegar com vocês hoje. Olha só o que diz aqui. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados. Diga assim comigo, todos nós fomos batizados. Agora diga assim, em um único Espírito. Sabe, irmãos, imagina todos nós aqui numa grande piscina, num grande lago, ou rio ou mar, sendo batizados juntos, no mesmo lugar. Esse lugar em que nós fomos batizados é o Espírito. Você não foi batizado num lugar diferente de mim. Ah, pastor, eu me batizei lá em Israel, aleluia. Onde você batizou? Eu batizei lá na cachoeira, lá no encontro. Tudo bem, o seu batismo físico pode ter sido em algum lugar específico, mas eu e você fomos batizados no mesmo lugar, no mesmo Espírito. É por isso que nós temos a mesma identidade. Nós temos o mesmo pai, a mesma mãe. Sabia que você é meu irmão? Diga aí pro seu irmão, sabia que você é meu irmão? Sabia que você é minha irmã? Fala igual o Zagalo pra ele aí. Sabia que você vai ter que me engolir por toda a eternidade? Se o Zagalo fosse crente, ele ia falar isso, né? Vocês vão ter que me engolir por toda a eternidade. Nós fomos batizados no mesmo Espírito, irmãos. Olha isso, quer judeus, quer gregos, quer brasileiros, quer poaenses, quer seja a galera do Camel, Itaquá, lá onde o Habib's não entrega mais, não importa. É brincadeira nossa aqui, gente. O pessoal do Camel aí é brincadeira. É brincadeira nossa, que a gente fala que tem uns lugares que o Habib's não entrega mais, né? Você liga lá, você fica no vácuo no telefone, né? Mas não importa o lugar. Sabe, irmãos? É entender. Olha só o que diz o restante do texto aqui. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Olha que coisa linda, irmãos. Quando todos nós estamos reunidos aqui, todos nós reunidos aqui, nós temos uma opção. Hoje o Neto pegou o violão aqui, começou a ministrar o louvor. E você teve essa opção de beber do Espírito ou não. A todos nós foi dado isso. Agora é uma escolha sua beber disso ou não. Diga para o seu irmão, é uma escolha sua. 2 Coríntios capítulo 13, o próximo livro, né? 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, a gente tem aquela conhecida bênção apostólica. Diz aqui o apóstolo Paulo, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Deus tem nos chamado para ter comunhão com o Espírito Santo. Nós cantamos aqui, né, o Ministério Viricrê tem muitas músicas sobre o Espírito Santo. Mas de fato, irmãos, você tem comunhão com o Espírito Santo? Você conversa com o Espírito Santo? Bate no peito assim, ó. Fala assim, ó. Eu tenho o Espírito Santo. Está aqui dentro de mim. Meu melhor amigo. Diga para o seu irmão assim, conversa com o Espírito Santo, meu irmão. Sabe por que é importante, irmãos, ter comunhão com o Espírito? A gente fala muito aqui da comunhão. A gente enfatiza muito aqui a comunhão como algo pessoal. O nosso assunto aqui é comunhão hoje. A gente sempre associa a comunhão com algo pessoal. Ah, eu tenho que ter comunhão com Deus para quê? Ah, para crescer em Deus, para ser mais maduro, para ser mais parecido com Jesus, como nós falamos. Glória a Deus por isso. Mas se você ler especialmente Filipenses capítulo 2 e alguns outros textos como esse, a Bíblia mostra que só há unidade verdadeira na igreja se houver comunhão no Espírito. Olha aqui para mim. Sabe por que muitos de nós estamos patinando na comunhão, irmãos? Porque nós não estamos tendo comunhão no Espírito. Irmãos, às vezes me chega cada historinha de irmãos, de rixas. Aqui na igreja, infelizmente, alguns que já deveriam estar muito mais maduros do que são. Às vezes chega umas histórias pra gente que a gente fala assim, eu não acredito que eu estou ouvindo isso, não. Irmãos, essas coisas só têm origem numa mesma coisa. Falta de comunhão com o Espírito Santo. Lá em Filipenses trata disso. Quem tem comunhão no Espírito, naturalmente, irmãos, vai ter comunhão uns com os outros. Porque a mente do Espírito é uma só. E mais, quem anda com Deus aprende a se anular. Quem anda com Deus aprende a negar a si mesmo. Quem anda com Deus aprende a ser submisso, a obedecer. Em outras palavras, a fazer como Jesus. A tomar o exemplo do nosso Senhor, que mesmo sendo Deus, se esvaziou. Não usurpou ser igual a Deus, mas tomou a toalhinha de servo. pegou a toalhinha de servo e veio lavar os nossos pés. Irmãos, foi o que Jesus fez. Você sabe por que muitos de nós aqui ainda continuamos nas nossas contendas, nas nossas rixinhas, nas nossas indiretinhas de Facebook? Porque nós não temos comunhão com o Espírito Santo. Muitos de nós aqui ficamos de bico com o outro porque nós não temos comunhão com o Espírito Santo. Muitos de nós aqui, quando entramos nesse lugar, esperamos para ver que lado que o irmão vai chegar para a gente sentar do outro, porque nós não temos comunhão com o Espírito Santo. Muitos de nós aqui temos o quebra-quebra com a esposa em casa, depois chega com cara de santo aqui na igreja, porque nós não temos comunhão com o Espírito Santo. Muitos de nós ficamos travados na hora da adoração. Não conseguimos desfrutar do que a gente poderia dizer aqui, que é a presença de Deus de uma forma magnificada nesse lugar. Porque se você desfrutasse de comunhão com o Espírito Santo dentro do seu quarto, a presença de Deus, ela se multiplicaria aqui, nesse momento. E você sabe por que muitas das vezes o momento do louvor não flui? Não é porque o neto não se preparou bem, não. Não é porque o irmão errou o acorde aqui no contrabaixo. É porque nós não estamos tendo comunhão com o Espírito Santo. Em outras palavras, irmãos, nós estamos vendo muito filme, muita televisão, estamos comendo demais. É muito fácil falar de comunhão quando a gente fica só ali, né? Ninguém sabe se você está orando ou não, né? Ninguém sabe se eu estou orando dentro do meu quartinho ou não. É fácil saber. O resultado é aqui, na hora do culto. O resultado é a nossa espiritualidade. A nossa resposta às palavras, às mensagens. Você percebeu que o glória a Deus diminuiu aqui, agora na pregação? Percebeu que todo mundo ficou murchinho? Porque não tem comunhão com o Espírito em casa. Porque se a gente estivesse falando de prosperidade aqui, irmão, ah, meu filho, aí o fogo ia estar caindo aqui nesse lugar. Ah, se eu estivesse falando das bênçãos que você tem, né, prometidas na palavra, o nego ia estar rodopiando aqui, né? Irmãos, eu estou falando alguma bobagem? Mas a gente vai ficando murchinho quando o negócio aperta pra gente, não é? Lembrando os irmãos que eu fui o primeiro a ouvir isso aqui, tá, irmãos? Então, por favor. Atos capítulo 2, por exemplo, é um capítulo que mostra essa realidade. Irmão, você tem um capítulo para mim que é assim, ó, sinônimo de realidade na vida da igreja. Atos capítulo 2. Como as pessoas tinham comunhão com Deus, como as pessoas tinham comunhão com Cristo, como as pessoas desfrutavam de comunhão com o Espírito Santo. Elas tinham acabado de conhecer o Espírito Santo. Sabe aquela amizade que você acabou de conhecer? Quantos já tiveram assim aquela amizade que você se apaixona logo de cara pela pessoa? Você vira um grande amigo. Alguém já passou por isso? Aí quando você despede, você fica assim, nossa, eu queria passar o dia com esse camarada. Já teve essa experiência? Tem pessoas que cativam a gente assim, né? Eu particularmente, eu sou muito assim com sanguíneo. Você pode ver que eu me dou bem com todos os sanguíneos da igreja, né? Começando pela minha esposa. O jeito do sanguíneo me apaixona. Então assim, eu me divirto com o Neto, com o Marlon, com o Charles. É os caras que alegram o meu dia. E os fleumáticos e melancólicos me tratam, porque eu sou igual, né? Tipo eu e o Felipe, assim, a gente vai se tratando, né, Fê? Um vai moldando o outro, né? A gente vai se lixando. Mas o sanguíneo me diverte. Mas, irmãos, nós estamos falando de um tempo aqui em que as pessoas acabaram de ter uma experiência com o Espírito Santo. Sabe qual foi o resultado natural? Eles estavam sempre juntos. No partir do pão, nas orações, e tinham tudo em comum. Irmãos, talvez você até hoje nunca tenha ouvido comunhão com Deus associado com isso, né? Como para mim também, até então, eram dois assuntos separados, né? Em outras palavras, deixa eu dar um exemplo rapidinho para você entender. Sabe o camarada que mexe com o computador? Já viu? Tem uns aqui na igreja, né? Que vão saber certinho o que eu estou falando, né? O Taylor, o Roberto, quem mais? O Brad. Não é assim, ó. Você estuda programação, né? Mas aí o cara chega e fala assim, conserta o meu computador, ele está com vírus. Né? Mas você não é da área de hardware, você é programador. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Irmãos, eu tinha essa cabeça. Eu achava que comunhão com os irmãos era uma coisa totalmente diferente de comunhão com Deus. Irmãos, eu tenho chegado à conclusão cada vez mais que comunhão da igreja é resultado da nossa comunhão com Deus em casa. Isso para mim está ficando cada vez mais nítido. Sabe por quê? Pode reparar. Quem ora começa a se juntar com quem ora. Estou falando alguma bobagem? Quem ora chega nos irmãos que sabe aqui que é da oração, né? Irmão, estou orando, estou buscando aqui, vamos fazer um negócio junto, vamos ter uma comunhão. Os ganhadores de almas começa a se juntar com os ganhadores de almas, vamos fazer um evangelismo, vamos fazer um negócio. Em outras palavras, quem está tendo uma vida com Deus automaticamente começa a andar com quem tem vida com Deus. Aí a gente escuta daquele camarada: ué, cadê aquele irmão que estava começando a vir na igreja, sumiu da igreja? Ah, não, porque começou com umas conversinhas aí, não sei o quê, né? Nos jovens tem muito isso, né? Sempre tem essas conversinhas, né, Dani? Aí você fala assim: então tá, com quem que ele andava? Aí você vai e chega no diagnóstico, com a curva de rio. Sabe a curva de rio? Onde só para as tranqueiras? Mas dá nisso mesmo. Se você quiser andar com quem anda com Deus, você vai para Deus. Agora, se você não estiver muito interessado nas coisas de Deus, você, rapidinho você vai achar aqui. Por exemplo, tem uma galera do fundão aqui da igreja que é batata. Você chega ali, ó, celular ligado, Twitter, Facebook. Eu não sei para que esses negócios na hora do culto, irmãos, honestamente. Só para postar, pode? Posta lá, né? Gol do Timão. Os irmãos estão lá no fundo. Não são todos, tá, irmãos? Mas tá lá no celularzinho, né? Aí o camarada que vem aqui atrás das menininhas, ele vai parar onde? Vai parar lá atrás. Com quem quer as mesmas coisas. Irmãos, pelo amor de Deus, estou tirando aqui. Tem irmãos muito sérios aqui que sentam mais atrás. Em nome de Jesus. Mas dificilmente você vai ver um camarada sentar aqui na frente e ficar mexendo no celular aqui. Né? É ou não é? Ou alguém tem coragem de sentar aqui na frente e ficar de conversinha aqui? Sabe, irmãos? Nós não vamos separar o joio do trigo, não, que Deus não chamou a gente para fazer isso. Mas a hora que o bicho pegar aqui, aí nós vamos saber quem que é quem. Sabe a hora que apertar a perseguição? Aí nós vamos saber quem quer Jesus, quem não quer. Eu tenho batido muito duro aqui com o pessoal do louvor, irmãos. É você dar uma apertadinha aqui e espana meia dúzia, né? Infelizmente, irmãos, nem todo mundo quer pagar o preço. Pergunta pro seu irmão aí, você quer pagar o preço? É um preço, irmãos. Irmãos, eu vou abrir meu coração com vocês hoje, sabe? Eu não acordo 6, 7 horas da manhã com aquele prazer de orar e buscar a Deus. Não acordo. Eu acordo todos os dias. E eu gosto de dormir mesmo. Eu gosto de, assim, se eu pudesse acordar, pôr a Melissa na escola e dormir de novo todo dia, até meio-dia, é o que a minha carne gostaria. Mas, irmãos, a partir do momento que você começa a entrar na presença de Deus, começa a meditar na palavra, aí a sua carne vai perdendo as forças, né? Mas só que é assim, né? Quem vive uma vida espiritual aqui sabe bem do que eu estou falando. Não é só a carne que vem, né? A endiabrada junta tudo, né? Essa hora, irmãos, toca telefone. Até a pessoa que nunca te liga resolve te ligar nessa hora. Não é assim? Vou orar agora, vou buscar. Vou buscar agora. Aí, meu amigo. 50 janelinhas no Facebook aparece lá te chamando. Celular, né? Como que é o toquezinho lá? Sim, né? Twitter. Não é assim? Tu. Né? O MSN não tem mais, né? Já é coisa do passado. Tem um preço, irmãos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem um preço. Tem um preço ficar desconectado. Ficar com a TV desligada. Tem um preço. Mas, irmãos, você começa realmente a desfrutar de comunhão com as pessoas. Que coisa gostosa, irmãos. Embora tenha sido raros esses momentos, mas que gostoso, às vezes, eu poder sentar com o Neto, com o Charles, pastor Alencar, e desfrutar de comunhão, né? Não ter que ficar contando problemas para resolver, né? Nossa, aconteceu isso, vamos lá, vamos remediar o negócio. Porque, irmãos, se todos nós estivéssemos firmes em comunhão com o Espírito Santo, pode ter certeza, o resultado mais natural é comunhão. Comunhão com a igreja. Para acontecer isso também, nós precisamos fazer força para o mesmo lado. Já viu aquela figura? Todo mundo empurrando um negócio para um lado, não vai para lugar nenhum. Isso não é comunhão, isso não é unidade. Para haver unidade precisa ter um mesmo pensamento, o pensamento do Espírito. Talvez você não concorde com a visão dessa igreja. Ah, eu acho que deveria ter mais isso nessa igreja. Mas você já parou para pensar qual que é o pensamento do Senhor para nós aqui? É o que nós estamos buscando. Que tal você fazer força junto com a gente? Que tal você chegar aqui e falar, pastor, em que posso lhe ser útil? Não é? As pessoas procuram tanta oportunidade, irmãos. E tem bastante oportunidade aqui. Hoje de manhã mesmo, o Ministério de Louvor teve uma oportunidade tremenda aqui de servir, né? Nós ministramos aqui, ouvimos a palavra, irmãos, e estava só os restos mortais do jantar de casados ontem. E aí nós pegamos aqui, né, até porque os escalados não estavam, né, os amados. Aí nós pegamos aqui, vamos lá, organizar as cadeiras, limpar. É uma oportunidade de servir que você tem. Você sabia que depois do culto aqui, fica tudo bagunçado? Já parou para pensar nisso? A criança derruba coisa, né? Fica sujeira lá embaixo, os banheiros ficam sujos. As pessoas querem servir, mas elas associam servir com pegar esse microfone aqui e falar. Irmão, se tem um lugar que eu fujo é disso aqui. Tava falando com a Raquel lá agora, tava igual a pastora Gorete aquele dia, com a mão gelada. Sei nem o que eu vou falar. Mas no dia que tá aqui na minha escalinha para limpeza, irmãos, os irmãos que andam comigo aqui no louvor sabem que é o meu prazer fazer isso aqui. Eu acho que eu sou até Caxias nesses negócios. Sou chato. Irmãos, vamos ter prazer em servir, fazer força pro mesmo lado. É fácil reclamar, não é? Essa igreja não tem nada. Claro que não tem nada, você vem. A gente marca coisa de casais, não vem. Marca coisa de mulher, não vem. Sobra para quem no final? Os pastores que tem que fazer. Ah, vamos começar a reunião de oração daqui. Vem na reunião de oração segunda-feira aqui para você ver. Nem o pessoal do louvor que deveria estar aqui está. Aí vem me reclamar que não tem oportunidade. Não está vindo nem orar, que é oportunidade para quê? Vai pregar o quê aqui? Vai pregar compromisso com Deus? Com certeza não, né? Pode ser que saia um discurso bem bonito daqui de cima. Os irmãos estão entendendo? Fazer força para o mesmo lado é isso, irmãos. É muito fácil nós reclamarmos de uma coisa que não tem. Realmente, irmãos, tem muita coisa aqui que não tem. Eu gostaria que tivesse. Mas, irmãos, quando eu olho e eu vejo nações em que as pessoas estão se reunindo debaixo de árvore para ouvir o evangelho, se reunindo escondido. Irmãos, isso aqui está primeiro mundo. Nós temos tudo. Não precisamos de nada, no bom sentido, né? Não é naquele sentido da igreja... Igreja de... Fugiu agora, né? De Laodiceia. Sardes, né? Não é nesse sentido. Mas, irmãos, nós estamos abastados, nós temos até demais. Mas nós temos hoje, infelizmente, um grupo de crentes reclamando da situação atual. Fala pro seu irmão assim, com todo carinho. Mas diga para ele assim, vamos fazer força junto, pro mesmo lado, irmão? Talvez alguns pensem assim, né? O pastor gosta de pegar o chicotão e estralar aqui, né, de cima. Mas Efésios capítulo 4, a Bíblia nos orienta a abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros. Isso também faz parte da comunhão. É fácil a gente falar que quer ter comunhão, mas ficar dando tapinha nas costas e passando a mão na cabeça, né? É tão fácil ser amigo assim, não é? Vem o camarada, caminha todo errado, todo fora da palavra e tá tudo certo, né, meu amiguinho? Não, isso não é comunhão. Isso é uma mentira, isso é um engano. Os irmãos que caminham comigo sabem disso. Se você quer andar comigo, você vai ouvir a verdade. Eu não vou negociar a verdade. Amém? Amém? Você entende isso? Comunhão também significa isso. Comunhão também significa socorrer os nossos irmãos. Mais uma vez, nós falamos tanto, né? Que falta tanta coisa na igreja. Mas muitos de nós aqui temos condição de ajudar muita gente aqui. Mas nós, é muito mais fácil olhar para o problema, para os problemas da igreja, para as deficiências dos líderes, para as deficiências das pessoas. Irmãos, pelo amor de Deus, eu não estou falando aqui de nenhuma situação que eu saiba, não. não era nem um assunto. Mas vocês estão entendendo? E é tão fácil a gente julgar uma situação. Realmente, irmãos, erros nós vamos ter. Se você um dia encontrar uma igreja perfeita, nos conte, nós vamos correr para ela imediatamente. Que a gente até hoje não encontrou também. E olha que nós aqui já passamos por algumas, né? Irmãos, igreja é um lugar feito de gente. Gente imperfeita procurando caminhar, procurando se acertar. Nós pecamos porque estamos tentando acertar o alvo. Não é assim que nós aprendemos? O pastor Ronaldo fala muito disso. O nosso pecado é tentando acertar. Quantos creem nisso? Amém? Então, irmãos, vamos deixar de julgar os outros. Vamos deixar de julgar os outros e começar a socorrer, a acolher os irmãos. Amém? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático aqui. Nós temos aqui o missionário Felipe, voltou da África. Você sabia que ele parou uma faculdade, que era inclusive no mesmo trabalho, né? Ele praticamente tinha carreira lá, porque estudava na... Era Belas Artes, né, Dri? É Belas Artes, né, Felipe? Quer dizer, era um bom trabalho, ganhava bem, para um solteiro ganhava muito bem, podia ter, resumindo, foi para a África sem terminar a faculdade, fez um acordo lá para ser mandado embora, né? Agora está aqui voltando, se preparando para casar. Alguns dos irmãos chegaram nele assim, Felipe, você está precisando de alguma coisa? Como é que você está? Mas eu já escutei comentários, por exemplo, de gente que chegou nele e falou assim, a igreja está te ajudando, irmão? Irmão, deixa de ser hipócrita, a igreja é você. Ué, a igreja sou eu? A igreja somos nós, irmãos. Vamos parar de ser hipócrita. É fácil falar a igreja remetendo aos líderes, irmãos. Vamos parar com essa criancice. Perdão aí, porque o espírito profético vem e não tem jeito não, não segura não. Falo mesmo. Mas infelizmente, irmãos, isso entristece o nosso coração. Ele está sem salário, viu? Estou descobrindo ele aqui. Sabe, irmãos? É tão fácil, né? É tão fácil criticar, irmãos. É tão fácil falar mal. E aqui, que eu quero falar um assunto muito importante com você, porque nós estamos falando de comunhão, amém? Nós estamos falando aqui, Romanos 12 diz que nós somos membros uns dos outros. A Bíblia tem vários exemplos de honrar uns aos outros, ter o mesmo sentimento uns para com os outros, acolher uns aos outros, saudar uns aos outros. Tem irmão que nem isso faz. Nem cumprimenta, quanto mais o resto. A Bíblia não fala, ó, se puder, cumprimenta, irmão. A Bíblia diz saudai. Saudai é verbo imperativo, os professores podem me ajudar? É? Então, tá mandando. Tá mandando cumprimentar. Você já deu um beijo bem caloroso nessa pessoa que está do seu lado? Que tal você fazer isso agora? Para nós quebrar o clima ruim aqui. Que tal você dar um... Mas não vale na esposa e no marido não, né, irmão? Aí é fácil. Irmãos, olha aqui para mim. Hoje de manhã eu estava falando com o pessoal do louvor, como nós... Preste atenção. Hoje eu estava falando com o pessoal do louvor, como nós estamos abaixo de um padrão que Deus muitas vezes estabeleceu na sua palavra. Olha o padrão de Deus. Saudai-vos uns aos outros. Isso é uma coisa. Com um beijo santo, né? Acolher uns aos outros, ter o mesmo sentimento, honrar uns aos outros. Preferir o outro, né? Dar a prioridade, a primazia para o outro. Irmãos, mas tem alguns de nós que nem se cumprimentam. Isso é estar muito abaixo do padrão, não é? Agora eu queria fechar com vocês falando com quem nós não devemos ter comunhão. E aí aqui que o negócio vai pegar. Se você acha que arrochou, agora que vai arrochar um pouquinho. Porque até então nós estamos falando de ter comunhão, irmão. Olha como o nosso padrão está baixo. Alguns a gente nem cumprimenta. Agora eu vou falar para vocês quem que nós não deveríamos nem andar juntos. Nem receber na nossa casa. Você quer saber? Salmos capítulo 1, se você quiser anotar, é bem conhecido. Feliz, bem-aventurado o homem que não anda na companhia dos escarnecedores. Sabe quem que é os escarnecedores? É os fofoqueiros da igreja, os tiradores de sarro, os gozadores que só tem tempo para gasta tempo para falar mal dos outros. Não se assenta nessas rodinhas, irmão. Você quer saber se uma pessoa é fofoqueira, escarnecedora ou não? É muito simples. Se essa pessoa tiver, não tiver problema nenhum em falar na frente da pessoa que ela está falando, então ela não é fofoqueira. Porque tem, por exemplo, tem pessoas aqui, irmãos, principalmente os de temperamento mais colérico, né, que são mais enérgicos. Essas pessoas têm facilidade de falar as coisas. Vou falar aqui com a liberdade que eu tenho, né? Por exemplo, o Neto, que é uma pessoa que a gente caminha junto. O Neto é um cara que não tem papa na língua, né? Tem muita gente da moçada que fica ferido às vezes, porque ele vai e fala o negócio e tá falado. O pastor Ronaldo é assim também, né? Eu, o pastor Alencar, já é mais na diplomacia, né? A gente pensa umas 230 vezes. Mas olha só, as pessoas criticam esse tipo de atitude, de falar o que tem que falar na cara. Mas o que nós vemos, infelizmente, irmãos, na atitude de muitos, são pessoas que falam só pelas costas. O que você acrescenta na igreja fazendo isso? Ah, eu acho que o pastor é muito assim. Ah, eu acho que na rede deveria ser assim. Ah, eu acho que o Neto e a Dani é muito assim. Ah, eu acho que o Charles é muito assim. Ah, eu acho que o Adilson faz muito isso. Ah, acho que eles deveriam mudar nisso. É simples. Se a pessoa é fofoqueira ou não, a questão é essa. Ela fala lá. Se você quiser acabar com o fofoqueiro na hora, irmão, vamos lá falar para a pessoa agora o que você está falando? A pessoa está lá na sua casa, vai começar a meter a língua em alguém. Peraí, deixa eu ligar para ele aqui. Vamos falar, é melhor, é mais bonito, né? Mais honrável. Vamos falar na frente da pessoa. Deixa eu chamar ela aqui. Não se assente na roda dos escarnecedores. Amém, gente? Amém. Não faça parte desse grupo de convívio. Quem se insurge contra a autoridade, irmãos, se insurge contra Deus. Aí você possa dizer assim, nossa, mas e aí? Como é que faz com liderança, então? Deixa eu te dizer algo com muito temor. Deus é quem trata com liderança. Talvez você pense assim, ah, mas o líder de jovens é um carrasco, um exemplo. Deus vai tratar com ele se ele for isso. Agora, se ele for homem de Deus, meu filho, que eu sei que ele é, então você vai se ver com Deus. Porque Deus trata com o líder. Deus trata com o coração do líder. Nós sabemos bem que é isso, irmãos. Agora, se você não respeita a autoridade, você tem um problema sério. Então não se assente na roda dos escarnecedores. Outro exemplo que a palavra de Deus fala, está em 1 Coríntios 5, se você quiser ler depois e meditar sobre isso. A palavra diz sobre aqueles que se dizem crentes, mas não vivem como tal. Paulo fala assim, eu não me refiro aos imorais desse mundo, mas eu estou falando daqueles que se dizem irmãos, mas são imorais. Olha aqui para mim. Estão escutando o que eu estou falando, irmãos? Aqueles que se dizem crentes, irmãos, mas são imorais, avarentos, idólatras, caluniadores, alcoólatras ou ladrões. Esses a Bíblia diz pra gente, ó, distância. Nem comer junto. É exatamente esse o termo que o apóstolo Paulo usa. Outra coisa, pessoas que vivem comprometidos com a prática de pecado. Se você quiser meditar nisso, está em 2 Coríntios capítulo 6. A palavra de Deus diz que nós não devemos nos colocar em jugo desigual com os incrédulos. Às vezes a gente pensa que isso é só para casamento, né? Mas tem muito crente querendo associar luz com trevas. Efésios capítulo 5 diz que nós não devemos nem participar dessas coisas. Conversas imorais, impureza, conversas tolas, conversas obscenas. Sabe aquelas conversinhas de duplo sentido? Aquelas piadinhas de duplo sentido? Irmãos, nós somos chamados para ser santos. Você é homem de Deus, seja homem e mulher de Deus para repreender uma pessoa. E não é dentro da igreja, não. A pessoa está lá, você trabalha com ela, o cara fala que é homem de Deus, mas começa com piadinha imoral, meu irmão. Fecha essa boca, meu irmão. Você é crente. Seja a boca de Deus. Diga para o seu irmão assim, seja homem, seja mulher de Deus no seu trabalho. Diga para ele, seja homem, seja mulher de Deus na sua casa. Amém, irmãos? Quantos estão recebendo a palavra aí? Amém? Outro tipo de pessoa que a gente deve ter uma distanciazinha. Está em Provérbios capítulo 20, versículo 19. Pessoas que não têm cuidado com a língua. Quer ver o que está escrito lá? Querem ver? Esse aí eu não sei se eu passei para vocês, né? Eu passei? Provérbios 20, 19. Enquanto vocês vão achando, eu vou falar do próximo. Quando a pessoa... É Provérbios 20, 19, tá? Quando a pessoa resiste a ouvir e obedecer a palavra. Se você quiser alguns textos para ler depois, nós não vamos ter tempo de ler com calma aqui. São vários textos, né? 2 Tessalonicenses 3, 14. Olha aqui. O texto que nós falamos. Olha aqui na tela. Quem vive contando casos não guarda segredo. Por isso, evite quem fala demais. Então fala aí pro seu irmão. Evita quem fala demais, viu, irmão? É, irmão. Irmãos, tem gente que tem a língua mais comprida que, como diz, na hora da morte, né? Dois caixões. Evita essas pessoas. Não ande junto com pessoas que resistem à palavra de Deus. Irmãos, olha aqui para mim, tem pessoas que estão aqui dentro, ó, mas não aceita nada do que é falado aqui dentro. Não ande com essas pessoas. Tem pessoas, irmãos, que a primeira coisa que elas vão fazer quando sair daqui, ó, sabe o que é? Falar mal do que foi pregado. Não ande com essas pessoas. Eu não estou dizendo isso, irmãos. A palavra de Deus está dizendo. Tem pessoas que têm, irmãos, desculpem a franqueza, tem cara de santinho. Aqui dentro tem uma fachada de crente, mas sai daqui, ó, tem a língua pesada. São pessoas que resistem à palavra de Deus. Veja, eu não estou falando só de falar mal de pessoas. Eu estou falando de pessoas que são duras. Sabe o crente turrão? Discorda de tudo. E por último, talvez esse aqui, irmãos, para mim, eu confesso que é o mais pesado. É onde Deus falou mais comigo. Não ande com semeadores de contendas. E eu queria ler esse versículo com vocês para fechar. E talvez mostrar ele de uma forma que talvez alguns aqui não tenham pensado dessa forma ainda. Esse texto está aí, Provérbios 6? Provérbios 6, o versículo é 16, se eu não me engano, é isso? Olha só, preste atenção. Há 6 coisas que o Senhor odeia. Essa versão ela não está muito legal, né? Eu prefiro a versão que diz assim, a sétima ele abomina. Então, na realidade, vamos pensar assim, tem 6 coisas, irmãos, que Deus odeia, mas a última que ele vai falar, essa Deus abomina. Olha só, quais são elas? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. E esse aqui é o top one. The top one. A testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Eu gostaria muito, irmãos, de terminar essa palavra de uma forma feliz hoje. Mas eu prefiro que essa palavra gere um temor no seu coração. A intenção nossa aqui não é que você fique com medo do que foi falado. A intenção é que haja conversão aqui essa noite. Que você possa falar, Senhor, tem misericórdia de mim se a minha boca tem sido usada para provocar dissensão nesse lugar. Porque o Senhor tem nos chamado, irmãos, para ter comunhão com Ele. E o resultado mais natural é que nós vamos ter comunhão uns com os outros. Pode ter certeza que quem está espalhando contenda por aí, não anda orando, não anda buscando a Deus, não anda passando tempo a sós com Deus. Irmãos, eu falo isso aqui como um pastor, um dos pastores dessa igreja, com muito amor, com muito temor. Eu já ministrei isso aqui em outra ocasião. Talvez alguns estão lembrados. Não sei por que o Senhor me levou a falar disso hoje de novo. Mas sabe, irmãos, que o desejo do Senhor é que nós sejamos um povo unido, fazendo força para o mesmo lado, ganhando vidas, arrancando almas do inferno, sendo instrumentos na mão de Deus e não terceirizado da mão do diabo. Diga assim para o seu irmão, seja um instrumento na mão de Deus, não do diabo. Amém? Irmão, saiba, olha aqui para mim, saiba que você tem toda a liberdade de fazer suas críticas. Nós estamos aqui. Se você chegar em qualquer um de nós aqui, muitos sabem que eu tenho esse hábito de ficar exatamente aqui depois do culto. Você pode vir me procurar, pastor, eu acho que isso está errado. E nós vamos reavaliar. Mas pelo amor de Deus, não fale isso para os outros. Você vai ganhar o que com isso? Você vai acrescentar em que nisso? Vamos fazer força para o mesmo lado? Amém? Vamos produzir para o reino. Vamos produzir frutos para Deus que glorifiquem o nome do Senhor nesse lugar. Não é o nosso nome que está em jogo aqui, irmãos. Não é o ouvir e crer, não é o nome do pastor Ronaldo. Nós estamos aqui para trazer honra e glória a Jesus. Se é que tem um slogan, né, dessa igreja, é essa aí, ó. Igreja das Nações. Nós não estamos interessados em ser rico. Estamos interessados em ganhar vidas para Jesus aqui. Amém? Amém.